disse pra ela que eu não tinha casa, que eu não tinha nada de valor. Eu disse pra ela que eu não tinha asas. Ela se assustou quando a gente voou. Nessa longa estrada da vida, consertei meu Fusca só com meu instinto. Se a corrida te levou uns quilos, faça um buraco a mais no seu cinto. Eu vi que um polícia pode te bater, pode te matar se fizer escondido. É uma forma de sentir poder dentro da carcaça de um homem perdido. Eu me sinto pronto pras provas finais. Um passo a mais me leva pra conquista. Sei que se todo mundo vai sofrer, o fato de nascer já te faz masoquista. Os meus amigos não falam inglês, não falam francês, nem espanhol. Mas quando estamos juntos, a nossa luz ofusca até a visão do sol. Vou lutar por nós, esse é meu vício nessa terra cruel e hostil. Se você tá louco, mandam pro hospício. Se tiver mais louco, mandam pro Brasil. Eu não tenho salário, não tenho vocação, não tenho experiência, nem vale refeição. Mas eu tenho o sonho de ter meu espaço, e tudo que faço, faço por amor. Eles me chamam de vagabundo, vagabundo trabalhador. Eu não tenho salário, não tenho vocação, não tenho experiência, referência de patrão. Mas eu tenho o sonho de ter meu espaço, e tudo que faço, faço por amor. Eles me chamam de vagabundo, vagabundo trabalhador. Chora logo sua mágoa, sua vida sendo investigada. Onde você tava na manhã do dia em que sua esperança foi assassinada? Na TV mais um filme de cachorro, na rua o sangue do nosso povo. A gente perde a luta, perde a guerra, mas não perde a chance de tentar de novo. Ah, que saudade dos meus 16, desde a virada de 2000 pra cá. Todo ano passa rápido demais, todo ano o mundo vai acabar. Todo ano a medicina evolui, todo ano um ano que ficou pra trás. Todo ano eu tento ser melhor que fui, todo ano eu preciso de um ano a mais. Eu sou um vagabundo trabalhador, meu currículo é meu proceder. Sei que uns vivem pra trabalhar, mas o meu trabalho é viver. Eu sou um vagabundo trabalhador, eu mesmo resolvo meus problemas. Problema pra nós é se minhas certezas forem de encontro com os seus dilemas. Eu sigo ligeiro, desconfiado, pois seu inimigo jamais te avisa. Eu só espero que lute de longe, pois seu sangue pode sujar minha camisa. Ferida de guerra pode curar, ferida da alma não cicatriza. Rouba minha carteira, rouba o celular, mas se não quiser treta, não rouba minha brisa. Eu não tenho salário, não tenho vocação, não tenho experiência, nem vale refeição. Mas eu tenho o sonho de ter meu espaço, e tudo que faço, faço por amor. Eles me chamam de vagabundo, vagabundo trabalhador. Eu não tenho salário, não tenho vocação, não tenho experiência, referência de patrão. Mas eu tenho o sonho de ter meu espaço, e tudo que faço, faço por amor. Eles me chamam de vagabundo, vagabundo trabalhador.